As horas de quatro manos, agora nós vamos contar. Quando criança, talvez você nunca ouviu dizer, mas a polícia tem sua parte, tem seu buffet. E nesse dia eles vieram buscar. Ou vai na frente, faz outra combina. Hora e lugar, a reunião está marcada numa quebrada. Uma cara dá medo de olhar, dá medo até de lembrar. Quando a polícia chegou, já estavam lá. Um baseado, cada um sossegado, fumando tranquilamente, esperando. Quando de repente, um tipo estranho na frente vem puxando o cordão. Então, vamos que vamos lá, trocou a ideia com esses ladrão e tal. Se não der nosso dinheiro, vai ficar pequeno, moro? O rosto era bem familiar, era desconhecido. Pode crer, é esse aí, é o fulano, é o pedido. Mas agora eu quero ver quem é que vai morrer. Não me conhece, fulano, eu sou um dos quatro humanos. Então, normal, só vim buscar o meu bebê e nada mais. Nada mais do caralho, não se faça de otário. Não seja vacilão, bobinho, pau, pau, vai pro chão. Se liga, viaja só um pouquinho. Se lembra do seu sonho, pois aqui mesmo na favela ele foi derrubado. E é você o autor dos disparos. Agora então é que a ideia é de rocha. Não atira nas costas, sai andando. Conta até 10, pode virar pra mim. Quem saca primeiro, no outro põe o fake. Ele saiu andando e contou até 4. Quando tentou virar, pau, pau. Um abraço, calibre 12 no peito, um arregaço. Sobre esses quatro humanos temos muito a contar. Face da morte e a gente volta a falar.